fundo e tentar fazer a letra mais foda do mundo. Pros pretos dançar, ser feliz, mas também pra eles raciocinar e nunca perder a raiz. Se o mundão disse não, nós mete o pé na porta. Deus escreve certo, cês que tão com ideia torta. Notas dos jornais, notas musicais, cada um na sua guerra interna, pedindo paz. Na luta do cotidiano, batalha diária, foda ter que sorrir com a dispensa precária e sempre acreditar que tudo vai melhorar. Tava fácil demais, eu desconfiei do olhar. Eu teimoso demais contra a diversidade. Minha escola foi o mundo e o rap minha faculdade. Moleque cria da rua nos versos mostrando o dom. E até quem ria de mim hoje dá play no meu som. A sorte mudou, o cash vira. Esses versos que eu faço na mente certamente vão se eternizar. O jogo virou, mandei avisar que era só uma questão de tempo pra um dia encontrar meu lugar. O jogo vira, virou, ó, o juiz pegou no apito. Os gritos é tempos modernos, eu lembro logo o Carlito. Cheque mate na sua mente é um choque epilético. Os erros de concordância como um bagulho poético. É ginga de capoeira, olha as mina na pista. Ganhei que a vida inteira nós vai ser malabarista. Eu também, que joga bola igual todo rapaz comum. Ano de crise, a minha vem desde 91. Meu boot é meu coturno, ligado em cada turno. A inveja tem sono leve, pior eu que nunca durmo. Aí a madrugada inspira a melodia. Um alquimista transformando a vida em poesia. E meu professor dizia que tudo é matemática. Um somam, outros dividem. Eu vi isso na prática. E tudo é abstrato e tudo é relativo. Já que o Mandela morreu, mas eu vejo ele tão vivo. Sua mente é seu universo, seu mundo, sua visão. Ganhei que a realidade é questão de percepção. E percebi maldade atrás de abraço e beijo. Cada um canta o que quer, eu canto o que eu vivo e vejo. A sorte mudou, o cash vira. Esses versos que eu faço na mente certamente vão se eternizar. O jogo virou, mandei avisar que era só